seus putos, bota essa porra na orelha, vão escutar a gente até o final, seus caralho do bosta, viado. Bosta nenhuma. Hoje a gente tá se apresentando assim, por quê? Porque é um podcast sobre putidez, sobre ódio, sobre aquilo que estressa a gente. Eu sou Rafael Tanicho, eu tenho mestrado, de acordo com a Bíblia, em, sei lá, satanismo reverso. Aqui do meu lado nós temos o Pedro. Não. Nós temos o João. Voz que vos fala. Nós temos o Outcast. Vai se fuder. Nós temos o Suede. Olá. Que estava seres. Meditando pra chegar calmo aqui. Exatamente. Em alguns lugares você pode entender meditação como o quê? É meditação mesmo. Okay. É meditação mesmo. Então por que que seu braço direito tá mais cansadinho hoje? Ninguém disse isso. Eu gostaria de dizer algum. Aí pra todos que... Bom, primeiro pro Suede, que falar com a boca fechada não vai pegar. Eu não estou falando com a boca fechada e eu estou falando mais pertinho quando eu falo assim. Ninguém disse isso, você falou. Tá aqui, ó. Tá registrado aqui nas linhas. Ninguém disse isso. Nego não vai perceber a diferença. Por quê? Porque eu vou colocar o plugin que dá aquele pum. Manja? Entendi. Sabe o que, que o plugin faz? Ele faz pum. Pum. Exato. E hoje tá liberado falar até de política. Não, foi esse plugin merda. Que subiu meu peido pra caralho no outro. Talvez. Uma coisa que me dá ódio é quando eu tô ouvindo um podcast no serviço, ele me faz quase ser mandado embora. E quando chegou na parte do Pedro, eu lembrei da tua cara de indignação que eu tinha peidado. E você mandou pausa. Eu acho que meu chefe pensou seriamente, porra, eu tenho que mandar esse cara embora em algum momento. Não vai dar certo, né? É. Caralho. Uma coisa que me dá muito ódio são pessoas que vão no mercado, cara. Puta que pariu, velho. Como eu odeio pessoas, não, mas, mano. Mas graças a essas pessoas você tem emprego, né? Não, eu queria não ter emprego se as pessoas parassem de ir no mercado. Mas aí, tipo, porque você não ia no mercado. Merda. Mas aí você ia comer como? Mano, foda-se, velho. Eu só não quero que vá mais no mercado. Eu sou, cara, igual ao Outcast. O bagulho porque... é todo mundo largar o mercado e... e fazer plantação em casa, cenoura e comer as plantas. Não, posso falar um negócio que me deixa bem puto? Fala. O, quê? O João. Por quê? Em algumas gravações de podcast. Principalmente quando grava lá no estúdio. Por quê? Porque ele mexe, ele fica... Ele não para. Ele, tipo... É verdade, é verdade. Tem o vape, tá mexendo, ó. É, o João mexendo. Daí tem um copo. Daí eu falo, João, para de mexer nisso. Ele vai e mexe em outra coisa. Aí ele busca o cachorro lá dentro e fica mexendo no cachorro. É foda, cara. Oi, é foda. E depois você reclama com ele. Nossa, mano, vontade. Isso dá raiva. Sei lá, mano, raiva. Apagar um cigarro no seu olho. Desculpa. Sabe o que que me dá raiva também? O Suede passa som de um jeito, aí a faixa dele sai um fiozinho e quando ele dá risada, ele enfia o microfone na goela pra ir estoura. Então, vamos deixar claro que a gente sempre passa o som num volume consideravelmente alto, né? A gente pede pra cada um falar, né? Num volume que acha que é o mais alto que vai falar. E o Suede fala... É que o Suede passa o som assim. A risada é e depois... Coisa... Cara, aí você pode dar risada assim... Eu tô indo pra trás pra rir. Que preula, sei lá. Nossa, não, mas ó, eu tenho ódio do João, de verdade, nessas situações. Ah, deixa eu ver, o que mais me dá ódio? Tem uma coisa que me dá muito ódio, que eu comentei até com o Rafael esses dias, que o pessoal tá muito chato pra caralho, sabe? Eu assisti um filme, assisti o Bird Box esses tempos atrás, eu pensei, porra, todo mundo ou falava que o filme é fantástico ou fala que é uma bosta. Eu achei ok. Sabe, ninguém pode mais achar um filme legal não, só. Não. Porque não o pessoal que achou uma termo. Bosta fala, não, você tá falando que é o mais maravilhoso do mundo. O pessoal que achou fantástico, não, você tá falando que o filme é ruim. Caralho, cala a boca, deixa eu assistir o filme, deixa eu achar ele legal só. Existem dois extremos agora. Eu tenho muito ódio de pessoas que sentem necessidade de estarem certos. Sim. Pra caralho. E Facebook tem muito isso. Tipo assim, esses dias, tava aquele negócio lá, já que a gente liberou de falar política hoje, tava aquele negócio de tipo, o Lula vai poder ou não vai poder visitar o visitar. É, visitar o defunto, né? Peraí. Então a gente teve uma rápida pausa aqui, mas enfim, tava aquele negócio, porra, será que o Lula pode ou não visitar o irmão morto dele? Que tinha acabado de morrer. Tava quente aí no corpo. Aí não pode, sei lá o quê. E aí eu fui lá no Facebook e eu fiz a cagada de dar minha opinião. É, isso é uma foda. Não, o pessoal acha que você não tem direito nenhum de ter uma opinião contrária do povo. Então, aí, tipo, o que acontece? Eu dei minha opinião, que minha opinião é, porra, o cara pode ver, velho. Como assim? Tá na lei, tá escrito na lei que é seu direito. Isso daí exato, isso daí é ser humano. E eu não tô falando ser humano espécie, estou falando do ato de ser humano. E daí, tipo, o nego comentou o seguinte: ah, mas então você acha certo os estupradores sair, os pedófilos sair pra... quando morre parente? Isso me irrita pra caralho, velho. Como assim, cara? Não, mas aí, quando não é isso, chega aqueles filha da puta e fala: não, quando o Bolsonaro tomou facada, você não falou nada. É. Eu falei. Ó, e eu literalmente tô gravando, esticando meus braços e fazendo um movimento pra caralho aqui. Eu tô putaço. Eu falei, que bosta, ele ganhou. Mas enfim. Não, eu falei, velho, você pode ser a favor de qualquer coisa no mundo. Se você fica feliz com uma facada, você é muito filha da puta. Olha, mas convenhamos que o primeiro pensamento foi o pensamento do Thanos. É, na hora que ele tomou a facada, eu pensei, porra, ganhou, né? Aí eu pensei na frase do Thanos mesmo. Eu devia ter acertado a cabeça. Mas realmente, depois você fica, caralho, mano, sabe? Que porra, mano. É, são coisas sem precedente, assim. Não, né? O povo tá muito sem noção. É do tipo, ou você é de extrema esquerda, ou você é de extrema direita. Ou você é fascista, ou você é comunista. Eu, velho, eu sou eu, vai tomar no meio do seu. Exatamente. Eu critico os dois lados, filha da puta. É uma coisa também que dá ódio aqui, entrando nisso aí que vocês falaram, é... Uma coisa que dá ódio é quando você passa o microfone num tom, numa altura, e fala em outra. Mas eu tô, não era pra passar o mais alto, tô falando do jeito que eu falo, é normal. Filha da puta, vai, continua falando. Tá. Uma coisa que me dá ódio é pessoas que têm a necessidade de dar tarja nos outros, sabe? De dar, ó, por exemplo, assim, isso aqui é feminismo, isso aqui é machismo, isso aqui é não sei o quê. E isso aí que você tá fazendo é mansplaining. É, Su. De novo. Por exemplo, não que eu seja contra nenhum. Não, nenhum mas tipo é um exemplo. É um exemplo. Sim. Tipo, é o que eu falei, basicamente. Uhum. Aí eu entro nessa questão, eu tava escutando outro podcast falando sobre podcasts e falaram da hashtag mulheres podcasters. E aí todo mundo pensa, não, porque agora não pode mais ser mais homem gravando, caralho, filha da puta. Qual que é o problema deles identificarem, ó, aqui tem mulher gravando, porque mulher gravando podcast hoje em dia é raro. É, ó, só quero dizer que ano passado a gente participou... Que a Débora e a Jéssica gravaram junto? Sim, ano passado. Foi legal pra caralho. Inclusive, a Débora provavelmente vai voltar logo e se ela topar, a gente vai gravar uma partida de patuscada com ela, porque eu conheço ela, é errada pra caralho. Ou de algum outro que jogo que virá aí, logo menos. O da Pantera lá é legal. É, né? Pantera. Quem sabe? É legal porque tem os desafios, né? Ou quem sabe também a expansão do Patuscada, né? Que os caras do jogo curtiram pra caralho o podcast, inclusive um abraço pra eles. Exatamente. Isso não me dá. Isso me dá muito amor no coração. Cara, vocês falando de esquerda e de direita, eu só lembro da frase, assim, tipo, que não sei quem soltou a primeira vez que eu vi, assim, tipo, ah, você tá fumando, isso é errado, você é errado, sabe por quê? Sabe quem fumava? Hitler fumava. Ah, eu falei, você pensou igual a Hitler? Ai, é do tipo aquele negócio, porra. Hitler gostava de cachorro, você gosta de cachorro, você é um filho da puta, sabe? Por que você quer ser igual? Nossa, mano. É, não, mas é o pensamento das pessoas. Agora, é o pensamento das pessoas... Principalmente, aí eu vou ter que falar que principalmente da parte de esquerda, porque qualquer coisa vira e fala que Bolsonaro é Hitler, tá ligado? Não, é bizarro. É, não, é. Assim, vibe, Hitler era inteligente. Oh! Ofensa gratuita. Não, mas aí eles falam não porque Hitler era de esquerda. Eu estudei tantas vezes o meu microfone que eu já desisti de ver. Não, isso aí é bad vibe. A galera que fica tentando corromper fato histórico pra, sei lá, livrar a culpa do seu tipo de pensamento. Eu fico putaço, cara. Eu fico putaço com o Olavo de Carvalho, o Orvalho de caralho. O Orvalho de caralho. Cara, é um desfavor, um desserviço pra humanidade gigante, Fernando Moura. Puta que pariu. Aí eu fiquei muito putaço também, pra não falar que eu só falo mal da direita, eu fiquei putaço com uma postagem do Brasil 247 lá que eu detesto também. Que era a morte deles. Que eles falando não, porque o. Morreu hoje o. Nem lembro o apelido dele lá, o irmão do Lula, não sei o quê. Irmão do presidente Lula, que é preso político, denunciado, condenado pelo Sérgio Moro da Lava Jato, que tá perseguindo o Lula por ser de esquerda. Caralho, sabe, fizeram, mano. É aquele negócio, você leu em cima, morreu tal pessoa. Você terminou de ler o parágrafo, você já esqueceu quem morreu e tá protestando a favor do Lula. Exatamente. Sabe exatamente. Que me deu ódio? O último declaração oficial do MEC. Ah, que ele acusou o jornalista de ser comunista. Olha, Hélio, me deu uma vontade de enfiar um anzol no meu saco e puxar. Olha, isso eu prefiro não acreditar que seja do MEC. É. oficial. É um não, mas pelo menos oficial. De quem tava tomando conta da entidade Mac há um tempinho atrás. Eu sei quem foi, eu não vou falar aqui. Ó, aquele porque negócio as lá. Postagens foram do mesmo nível das mensagens como, que esse cara mandou. Como diz, eita, como tem no Pato Escada, a vontade de enfiar o cu no a cabeça no próprio cu e desaparecer de toda a existência é grande. Exatamente. Foda, mano. Não, a humanidade tá um saco hoje em dia. Sim, mas pô, se a gente resumindo a humanidade, acabou o podcast, a gente tem que dar detalhes. Mas assim, eu tava assistindo um canal chamado Caçadores de Hambúrguer. Eu gosto muito de ver coisas de comida porque eu fico pensando, pô, um dia eu vou nesse lugar. E daí mostraram um carrinho de cachorro-quente de rua, assim, sabe? Porra, tem nego que põe uva passa no cachorro-quente, mano. Ah, nossa, essa parte de comida eu não ligo. Não, vai se fuder. Essa parte de comida eu não ligo, cada um come o que quiser, mas tem as coisas que eu acho errado pra caralho, mas seja feliz. Uhum. Quer ketchup na pizza, por exemplo, né? É, quem gosta, coloca lá, mano. Eu já odiei mais ketchup na pizza. Só que, tipo, a minha namorada, a família dela tem alguma fixação por ketchup. E tudo que eles comem, absolutamente qualquer coisa que eles estão comendo tem ketchup. É, a gente percebe pelo tamanho do pai dela. Exatamente. Não, mas, ó, ketchup na pizza é coisa de carioca, tá ligado? Uhum. E só que dá pra entender... Lá no Rio de Janeiro, você colocar ketchup na pizza. Mas sabe qual que é a porque merda? A pizza é uma bosta. Não, brasileiro estupra pratos. Tipo, sim. A esfirra é feita de carne de carneiro. Sim. Chegou aqui, já colocaram a carne moída. Beleza, é carne ainda. Ah, tá. Okay. Aí fizeram a de frango. Aí fizeram a de queijo, fizeram a de pepperoni. Aí, caralho, essa porra deixou de ser esfirra e virou mini pizza. Olha, aí a eles partiram. Pepperoni é muito boa. Caralho, aí um negócio que eu tenho ódio pra caralho de comida. Aí sim, eu tô odiando aqui, puxando meus cabelos. Comida japonesa. Japonesa, velho. Ah, mano, se esses filha da puta for pro Japão, eles vão morrer porque lá eles não colocam green cheese. Exatamente. Que, aqui, não, o temaki de copo, velho do céu. Que vontade de arrancar minha língua temaki e me enforcar com ela. Copo, pior que aqueles copos de meio litro, né, cara? É, velho. Cara, que nojo aquele bagulho. Tava escrito a sensação do Japão, velho. O Japão, eu acho que eles nem usam essa porra, filha da puta. Cara, assim, eu acho legal se o Suede virar e falar, pô, eu tava lá meditando com a sensação do Japão. É compreensível. Sim, é, mas... tipo os hentai, né? Só que eu não fico tão puto com essas modificações de comida japonesa, porque eu não fui pra Tailândia, onde o Together falou que lá comida japonesa é mergulhada na maionese. Como é que sim? Nossa. É? Não, mas eu assisto uns canais de japoneses e, tipo, tem maionese na pizza, tem maionese em tudo que é lugar. Ah, mas aí é a maionese temperada deles, que tem um monte de coisa e dizem que é um dos temperos mais maravilhosos do universo. Aquele onigiri é recheado de atum e maionese. Sim, sim, é. É muito esquisito. Mas é diferente, né? É bom pra caralho. Não é aquele negócio que o pessoal pega o bagulho mais tradicional possível e lambuza de cream cheese pra caralho. Não, porque a tradição deles fala que hoje, é a sensação do Japão. Hoje, a tradição do Japão é encher tudo de maionese. Esse que é o... Não, no Japão nem tanto, né? A comida tradicional deles, não. Aí você vai num restaurante japonês caro aqui, por exemplo. Eu fui sair com uma menina e ia levar ela num restaurante japonês. Aí ela, ai, não tem cream cheese, não sei o que. Caralho, é japonês, filha da puta. Não é americano, não é brasileiro. Daí você... Nossa, você ia falar um negócio, mas não tem censura nesse, né? Não. Tem coca ainda aí? Tá na geladeira. Pega lá, vou dar uma pausa. Fiquei voltando a gravar aqui, então. Eu acabei de dar um exemplo do cream cheese. E o João ia falar de um ódio. O que eu odeio é pessoas que gospem indiscriminadamente. É cospem ou cospem? Isso é uma dúvida. É tipo é assoviar e assobiar, né, cara? É cuspir, mas assobiar e assoviar, os dois estão certos. Tá bom. E eu também odeio o Pedro fazendo Genoveva nos outros. Voltando, é mais ou menos a mesma pegada. Pessoa que fica cuspindo em todo lugar, velho. Cuspindo. Mano, é cuspindo. Mas, ó, pessoas ficam corrigindo os outros meio na calçada. Ele já deixou o amiguinho falar. Ô, Suede, você sabia, né, que não existe erro gramatical na hora que você tá falando, porque qualquer divergência linguística é apenas divergência. Se eu estivesse escrevendo, você podia me corrigir. Tá, então toma essa aí. Que fez Enem 15 vezes só toma pra treinar. Toma essa aí, ô, fumante. Filha da puta. Agora que eu acendi meu cigarro. Tomou um rolhugue da do Caipora. Tô só brincando com você, Suede. Isso aí, vai, continua aí, Paeirinho. Não, mas é que eu tava... O que eu tava falando é pessoas que ficam cuspindo, cara. Não dá pra engolir, sei lá, suas próprias saliva, velho. Aqueles não. Que, quando tá falando junto, aquela babinha branca no canto da boca. Isso é, caralho. Isso é, só já deu um... É a foda. Então vai falando e faz aquele... É e aquelas pessoas que falam assim, cara. Nossa senhora. Não, é foda. Eu acho foda mas isso eu acho engraçado. Eu fico olhando de longe, sabe? Cara, uma outra coisa que me deu ódio pra caralho. Você ia falar alguma coisa? Eu ia. Fala aí então, depois eu falo. Eu choro bosta e cago sangue toda vez que eu vejo o João fumando. Me dá muito desgosto, eu quero morrer quando eu vejo isso. O que me dá bastante ódio é pessoas que ficam se metendo na vida do outro. Então por que você vive fazendo isso quando eu tô de boa no meu celular conversando com meus amigos? Hein? Bianca! Nossa, agora é lavação de roupa, vai. Não, até virei de lado aqui. Zoeira, só... Eu sou meu amigo. Okay, eu fico puto quando o nego para de brigar quando devia estar brigando. Vai se fuder vocês. Então, uma coisa que me dá ódio também é que... O que me dá ódio é o grupo de pessoas que se considera nerd. Ah, sim, tipo, não somos nerds, olha pra gente. Porque assim, tem a Mel que eu sigo no Twitter, tem um podcast muito legal também. A Mel é gente finíssima. Sim, sim. E ela postou uma vez que tava falando que ela gosta de videogames e tal, pela narrativa, ela gosta de Life Strange, que é um puta jogo e tal. Aí os caras chegaram e criticaram ela por ela não gostar de Red Dead Redemption, sabe? Tipo, ah, você não é gamer, você não é gamer. Você também não, porra. Você gosta de um blockbuster do cara, mano. Sabe, deixa os outros curtir as coisas deles, velho. E, porra, se elas se consideram ou não nerd, aí é que problema dela. Porra, ninguém tem que ficar enchendo o saco, cara, sabe? É a mesma coisa que o cara fala, ah, sou nerdão, o filme da Liga da Justiça foi do caralho, sabe? Porra, velho. É, ou do tipo, ele não acha nada bom e todo mundo que fala que gosta de alguma coisa tem que provar tintim por tintim de tudo que assiste. Tipo, eu falei assim, ah, eu gostei do Star Wars, o último que saiu, não o Han Solo. Eu gostei pra caramba também. Aí nego vem criticar, sabe? Do tipo, ah, então quer dizer que você não entendeu nada do resto da história e não sei o que, velho? O filme é legal, olha, cara. Vou te dizer que eu gostei pra caralho e que eu entendo que isso é apresentando o universo Star Wars pra nova geração. E é começando uma nova história, exatamente, sabe? Tipo, os caras querem que seja exatamente igual ao primeiro, vai lá então, e assiste o primeiro. O problema é que nego implicou com Star Wars, por quê? Porque tá repetindo os fatos, assim, né, cara? Teve a segunda Estrela da Morte, teve, sei lá, a questão que eles odiaram é coisas idiotas, do tipo, ai, colocaram a mulher lá, não sei o quê. Ai, que... Sei lá, aquela japonesa que realmente não adiciona porra nenhuma na história. Aquela japonesa merecia morrer. Mas assim, eu não sinto ódio dela estar no filme. Tá lá, beleza. Eu sinto ódio dela. É uma má escolha, mas não faz É uma péssima ruim, né? escolha, e tem momentos horrorosos com ela. Então, sabe por que eu sinto ódio dela? Porque o fim poderia ter um fim dignaço, foda. Você ia falar, esse cara é pica pra caralho. Só que daí ela foi lá e tirou a glória dele. O que eu gosto é que ela salvou o Finn pra ele estar no terceiro filme, porque eu acho ele um puta, um personagem fodido. O Finn tem que estar no fim, né? É, sim. Faz sentido. Mas o que eu fico puto com ela é a parte do cassino que não me desce nem um pouco. É toda aquela sequência meio zoada, né? É muito bosta. Mas isso não é episódio do Star Wars, né, gente? Vamos... Cala a boca. só que aí entra naquela questão. Porra, você gostou do filme? Então você gostou pra caralho da cena do cassino? Velho, não gostei dessa parte, mas o filme é bom. Ah, mas então quer dizer que você não entendeu o que era a teoria de não sei o que de tal? Velho, cala a boca, eu assisti o filme, só. Eu não tô estudando essa merda pra minha vida, sabe? É a mesma coisa que a gente falar que a batalha do Obi-Wan, Qui-Gon e Darth Maul foi uma das melhores batalhas que foi teve bom Star Wars. Pra um caralho. Ah, mas você gosta dessa trilogia? Não, porra, eu acho do caralho a batalha em si. Não, o primeiro filme é uma bosta, só que dos três eu acho que é o menos ruim. E a musiquinha durante a música é muito boa e o Darth Maul é um dos melhores vilões que teve. O que eu odeio toda a trilogia, mas em particular o segundo filme. Ah, o segundo filme. É sofrível. Não é sobre Star Wars. Puxa assunto aí. Mas o que eu ia falar ainda na ideia do Pedro lá. É pessoas que ficam tarjando, né? Tipo assim, pra você ser isso, você tem que fazer isso, isso, isso. Você não faz, você não é, né? Títulos. É fiscal de coalheio, sabe? É isso aí, cara. Só fiscal bosta de gosto. Tipo, o Suede gosta de Senhor dos Anéis, vamos dizer assim. Ah, mas então, se você gosta mesmo, você tem que saber o que aconteceu na página tal de tal capítulo. Senão você não é um fã. É. O que eu odeio nesse mundo. Velho, sei lá, coleta suas tetas do chão, bota na carriola e some da minha frente, cara. Não, o que eu mais odeio nesse mundo, entre todas as coisas, é o Tom Bombadil. Ah, sim, isso aí é de ódio mesmo, mas ainda bem que não colocaram nos filmes. Ódio puro. Eu lembro antigamente, quando a gente saía na rua, assim, tipo, a Hora da Negra, né? Todo mundo com camisa de rock e tal. Como é que é a Hora da Negra? A Hora da Negra. Fala alto. A Hora da Negra saía na rua, assim, né? Todo mundo com camisa de rock e tal. E aparecia, tipo, alguém novo, né? Aí, tipo, tava com a camiseta do Sepultura. Tinha que saber todos os álbuns, tinha que saber quem era o vocalista, a banda inteira. Nossa, senão, não, isso é muito bom. Por isso que você é assim hoje em dia, né? Te falar a verdade, cara. Uma outra corja que me dá um ódio do caralho são os fãs de heavy metal, velho. Pra caralho. É, porque a gente já foi muito assim, né? Só que eu nunca fui do tipo... Olha lá, tenho ódio desse filho da puta também. Olá, só que a gente nunca foi do tipo, ah não, você não merece estar usando essa camiseta não. Porque você não conhece todas as letras de todas as músicas e você não ouviu todos os bootlegs. Não, porque a gente era o metal da paz, queria mais é que o grupo crescesse. Eu queria comer menina só. Exatamente. Comer menina e encher a cara. É. Melhor era a época rolê, que cara. Eu tava mais querendo afiar o pepi, velho. Era gente, adolescência. Comer gente. Comer gente. Tipo, a ganhar dinheiro pra ganhar uma casa e comer gente. Né? Olha, eu sinto ódio. Alguém me explica isso? Eu sinto ódio e paixão do Bolsonaro, cara. Paixão pelos memes que ele gera e ódio dele. Da vida dele. E ódio pelos memes que ele gera. Pelo fato dele existir, né? Pelo fato dele. Explica cara. Aí pro Suede o. Como que é esse negócio de comprar uma casa e comer gente? Não é que quando ele recebia auxílio moradia, ele tinha uma residência dele, assim, bancada pelo nosso dinheiro, ele falou que usava aquela casa pra comer gente. Numa entrevista, ele meteu uma dessa, mano. Cara. Eu usava pra comer gente. Mas, tipo, comer gente? Pera aí, cara. Que é, tipo, era o estrupatório dele, né? Exatamente. A casa já bate. Porque, ó, a Rita Lee... Rita Lee falou que o menino Bonoro curtiu uns negócios aí de criança. Mas, enfim... Bonoro, que isso aí não pode, não. Pesado, pesado. Mas foi a Rita Lee que falou, só parafrasei. Rita Lee não mente. Não, a quantidade de ácido que ela dropou na vida aí, deixou o cérebro dela intacto. Aí né? Eu vou falar que a Rita Lee não mente mesmo, porque ela tem uma música que chama Tudo Vira Bosta. É. E é o que de a fato. Gente vive todos os dias na nossa vida. Ah, mas sim. Até aí você tá concordando com muita banda que fala verdades. Tipo, a gente não sabe eleger presidente, essas coisas. Depois de 9 meses você vê o resultado. É. O que nasce torto nunca se endireita. Não, mas esse negócio do radicalismo na música realmente é uma bosta, cara. Radicalismo em tudo. É, radicalismo... Sim. Mas eu passei um pouco da fase, tipo, pô, se não for rock, nem olha na sua cara, tá ligado? Eu passei um pouco por essa fase. Mas, tipo, também quem chegava com camiseta de rock não era idiota igual o Suede. Não, eu não estou falando de mim, eu estou falando de pessoas. Velho, a gente sabe como você era. Você estava no rolê, a gente sabe como você era. Eu, na eu época... ficava avaliando, não vou mentir, eu ficava avaliando assim, você... tipo... Mas eu não chegava no cara e falava, não, tira essa camisa que você não merece então usar. Então fala aí, o que você pensava de mim? Não, eu já falei que você achava seu babaca pra você. Você falava que camiseta de rock era o manto negro? É, manto saco. Eu conheço gente que falava. Não, porque eu usei pouco tempo camisa de rock. Usei pouco tempo. Usei dos 14 aos 15, 16. Depois eu comecei a usar só preto mesmo e maquiar. Ai, isso. Eu conheço gente que se acha glam e fez tatuagem de oncinha. Ai, cara. É, eu vi essa tatuagem. Quando eu vi, eu achei que era caneta hidrocor. É, então. Aí eu fiquei com mais ódio ainda quando eu descobri que era verdade. Então, na verdade, eu quis que fosse. Eu torcia pra ser canetinha, tá ligado? Mas não era. Ou Rena, né? Ou sei lá, ela comprou vários chiclete Plock. Exatamente. Cara, na época que tinha o chiclete do Chito, sabe? Aquele tigre do Chito. Nossa, a tatuagem do Chito. Exatamente. Puta merda. Vocês viram que vai voltar o Tazo do Cheetos? Vai? Pô, é doido, hein? Vou colecionar. Aí vai entrar numa coisa que eu detesto também, que é o saudosista pau no cu. Não, porque os Tazos na minha época era mais foda. Eu tive os Tazos original, cara. Era um pedaço de plástico que vinha na embalagem de salgadinho. Você tá orgulhoso? E vai ser a mesma coisa que vai voltar. Pô, mas eu vou te falar que o nível da pesada é bom pra caralho. Ser saudosista é o quê? Mas toda a questão da nostalgia dá um orgulho. Dá um orgulho, saca? Ah, mas o orgulho é foda. Por causa disso. Sabe o que eu faria? Minha sobrinha, digamos assim, ela chega lá pros seus 7, 8 anos, sai o salgadinho com um Tazo. Ela vai ficar toda feliz, eu vou comentar com ela. Na minha época também tinha. Tal, era assim, essa. Não vou falar, não, isso aí hoje em dia tá uma bosta. Antigamente era melhor. É igual eu falei, a questão da nostalgia. Pô, na minha época também tinha. Tal. Não ser pau no cu. Né? Cara, o povo do na minha época era melhor. Me dá um ódio do caralho. Na minha época era melhor. Né? Esse na é o povo mimimi. Porque o povo que tem hoje em dia não é mimimi até aparecer esses filha da puta e falar que é mimimi. Quando eles ficam com crise de pelanca lá. Olha, mas eu vou te falar que a gente vira pro João direto e falou, então, mano, é que você é novinho, né? Geração milênio. Não, mas a gente enche o saco dele mesmo, tendo noção dessas coisas. Ele merece. Com geração milênio, ele tem noção disso. Merece sofrer, né? Antes da gente ter noção, o que importa é a pessoa que está sendo ofendida ter a noção que ela é uma bosta. É. A gente tem que só botar assim ela no lugar dela, dá certo, né? Uma coisa que eu tenho ódio, que eu acho que o Sueli compartilha comigo, são pessoas que falam o óbvio que a gente já sabe. Por exemplo, que você é um escroto. Para de fumar, faz mal. Sério? Caralho. Mas sabe o que eu tenho mais ódio ainda? É quando a gente fala o óbvio e a pessoa mesmo assim não faz. Tipo, ó, você tem até tal dia pra fazer tal coisa. Mas é, mas entendi. Tá, essa foi pegada. Ou então um simples, porra, se organiza, sabe? E muita gente não faz, eu muitas vezes não faço. Eu tô morrendo ali. Coitado. Não, isso serve pro Suede também, mas serve pra muita gente que tá ouvindo do tipo, velho, é tão fácil você se organizar com as coisas que você faz. Não, tipo, meu quarto é uma bagunça do caralho, mas as minhas coisas eu deixo em dia, sabe? Não, é a velha história da raposinha do Pequeno Príncipe. Eu da não. Da rosa. É uma da rosa que tem. A rosa? A rosa. Tá, que ou a raposa. A rosa? Não sei o que tem. Qual pode é ser qualquer um deles. Que o bicho vira e fala que se você me fala que vem às três, desde as duas e meia, estou te esperando. É a rosa. É isso, porra. A vida é Pequeno Príncipe, caralho. Se você fala que vem às três, duas e meia, tem que estar pronto, viado. É lógico. Porra, eu tenho muito disso também, que eu tenho ódio de quem não é pontual. Que eu sou muito pontual. Não, às vezes eu puta, hoje eu te deixei pancada, então, né? Não, na hora que você falou, eu tô comendo e já vamos. Aí eu dei uns 10 minutos, eu botei minha roupa e fiquei esperando na cozinha. Não, mas na hora que eu falei, ó, a gente vai sair pra ir no suéter na hora que eu só descer. É, 10 da noite, né? Não, pontualidade, o que acontece? Eu já tive minha época fale de atraso. Fale sobre pontualidade. Tipo, pontualidade chegar nos lugares, esse tipo de pontualidade. Mas eu costumo ser pontual, de verdade. Eu costumo ser pontual. Mas eu já tive vários empecilhos, vocês já viram três vezes seguidas. Não, empecilho todo mundo tem. Agora, o que eu falo é questão igual quando a gente foi gravar com o Podisso. Era às 9 que ia começar a gravar, deu 8 horas, eu já tava arrumando as coisas. Sim. Ainda bem que eu fui pontuar nesse ponto que deu merda pra caralho aquele dia. A gente quase não gravou, conseguimos entrar pra gravar, tipo, faltando 5 minutos pro horário. E sempre acontece, cara. Sim. Pontualidade, marca a gravação tal hora. Se é lá em casa, a gente já deixa tudo pronto na hora. A gente já espera o pessoal chegar na hora. A questão de pontualidade, eu tenho ódio da minha mãe. Por quê? Agora não mais, mas quando eu precisava muito de carona dela, eu chegava assim, tipo, ó, às 8h30 eu tô passando pra te pegar. Eu, beleza, 8h30. Não é, eu não tinha horário, era eu voltando, não era eu indo. Se fosse eu indo, era foda. Aí, beleza. Eu só queria dizer que eu teria ódio também, mas sem mãe é difícil, né? Maldade, okay. Né, velho? Maldade, puta, né, merda, né? Cara. Pra continuar zoando, né? Aí. Porque falar que tem ódio da mãe é pesado, não, cara. Não, ódio da pontualidade. Não, você falou que odeia sua mãe. Eu não odeio minha mãe, caralho. Você falou que odeia sua mãe. E agora você tá sentindo o que eu falei sobre extremismo. Eu vou falar pra... eu vou falar pra dona Creuza. Eu vou falar pra dona Creuza. Eu tenho a dona Creuza no meu Facebook. Eu vou falar pra dona Creuza. Denuncia, mano. É porque eu esqueci pra não ter Marinês. Eu vou falar pra dona Creuza que se eu odeio ela. Deixa eu falar. Aí, tipo, 8h45, nada da minha mãe chegar. 9 horas, nada, eu ligo pra ela. Não, filho, já tô... Eu já saí de casa, eu tô na esquina daqui pra ir. E eu escuto o chuveiro no fundo, tá ligado? Isso é foda. Mano... É, depender dos outros é sempre uma bosta. Teve uma época que eu entro no serviço 7 horas. Aí tinha um rapaz que ia me dar carona. Não, eu te pego lá na tua casa e tal, a gente chega a tempo. Ele chegava às 7h30. Nossa, aí... Putz, é foda, hein? Aí não, é uma bosta. Vou te falar um negócio, Suede, falando pontualidade. Que às vezes a gente marca, ó, tipo, sei lá, 8 horas a gente tá aí. A gente chega, ele fala, ô, deixa eu só tomar um banho ali, ó. Nossa... É, teve esses dias que a gente veio gravar aqui, o Patuscada, inclusive. Eu tava saindo do banho. É, marcou uma hora certa lá pra gravar. Aí a gente chegou aqui, o Suede não tava no quarto, não tava aqui, eu escutei o barulho do chuveiro. Eu pensei, não. Ele, a gente marcou 8h30, deu 8h30 e ele entrou no banho. É porque eu tava. Eu tinha chegado. Você tava meditando, né, Suede? É, no banho. Eu tinha chegado naquela hora. Ei, falou da mãe aí, agora, né? Então, mãe tá o filho, né? Tem mais os nossos pais em nós que a gente pensa, né? Como os nossos. O João falou de Genoveva, eu lembrei de um caso. A gente foi assistir o Homem-Aranha no Aranhaverso. Ah, filmaço do caralho. Eu assisti praticamente de cócoras na cadeira. Tava gelado. Fazendo autistic screech. Aí no começo do filme, tal, botamos óculos 3D, que é uma coisa que eu tenho um ódio horroroso de filme 3D. Da hora mesmo. Mas beleza. Porque geralmente também a higienização que eles fazem no óculos é aquela bosta que fica cheia de mancha na lente. É, mas eu, né, não ligo. O problema é que eu não consigo acompanhar movimentos muito bruscos quando eu tô com aquela merda daquele óculos. Aí só, tinha só um ar-condicionado... Mais uma observação. Ai. Sobre a questão do óculos. Todo filme 3D... No meio do filme, eu baixo o óculos pra ver o quão 3D é. E normalmente não é tanto. Porque quando o filme é 3D pra caralho, você vem embaçado pra cacete. O Homem-Aranha era. Não, o Homem-Aranha era. Pra caralho. Mas pra caralho. Vários filmes que eu já fui ver não ia fazer diferença nenhuma ter 3D ou não. Sim. Mas então, o ar-condicionado tava do outro lado da sala. Aí o João botou o óculos e tal, e ele veda a sua visão dos lados. Eu tava do lado dele, eu comecei a fazer genoveva nele. Aí ele meio que olhava pro braço, dava uma batida de mão assim, passava. Aí eu fazia de novo, ele... Bati, olhava pro ar-condicionado. Aí eu virei pra ele e comecei a dar um sorriso. Ele, caralho, filha da puta, achei que o ar-condicionado tava espirrando. Porra, mano, o ar-condicionado fica longe pra caralho de onde ele tava sentado, tá ligado? É, da explicação mais plausível. Mas depois que eu parei pensar que era o Pedro do meu lado. Mais adulto, né? É. E aí, Aldo, conta pra gente alguma coisa. Mano, depois que eu... Não, na moral, depois que eu comecei a trabalhar em mercado, todo o meu ódio ficou voltado a pessoas, mano. Pessoa que esconde coisa atrás das prateleiras, tá arrumando, você acha, tipo, uma carne que tá lá 3 dias. Nossa, você, mano. Tipo, você acaba de arrumar os bagulhos, os caras vão lá e bagunça tudo, aquela porra, você tem que voltar. Você já flagrou algum cliente fazendo merda? Já. Tipo o quê? Já. Conta pra nós. Mano... Não, dá até dó, mano. Esses dias eu flaguei uma senhorinha. É boquete? Não? É boquete? Não. É porque uma senhorinha se assustou. É, a senhorinha. Ela derrubou uma lata de molho de tomate, cara, e quebrou a lata. É, daí então ela... não é uma lata, né? Porque a lata... É, amassou lá, abriu a tampa e fez merda pro corredor inteiro. Daí ela, tipo, deu uma disfarçada, assim, e chutou a lata pra baixo da prateleira. Filha da puta. Caralho, mano. Eu vi, mano. Aí você não vai falar, ô, tia, você tem que pagar isso não, aí. Não, eu tive que avisar o segurança, que é o segurança que faz essas coisas, né? É, você não pode chegar lá, um rapaz, um repositor com aquela roupa fodida, assim, ô, tia... Você fez merda, vai ter que pagar. Ela não. Vai te dar um soco na cara. O áudio pro choque, toque, seguranças. Pega essa merda. Corredor de criança, velho. Teve um dia, mano, que eu... A gente tava... Limpeza de indigente no corredor 3, tá ligado? A gente tava arrumando as coisas pra fechar a loja. Faltava 5 minutos pro mercado fechar. Tinha um maluco no corredor do chocolate lá. E fazia mó tempão que ele tava lá. No mesmo corredor. É, daí a gente... Ô, mano, aquele cara tá lá tempo demais, né, a gente? Tá, velho, tava esquisito isso. Daí a gente foi definir lá, chamou o segurança. Aí o cara saiu do mercado, o segurança foi seguindo ele e começou a fugir. Então o segurança catou ele e tinha roubado 10 barras de chocolate, velho. 10 barras enfiadas dentro da blusa, assim. Cara, deve ter derretido tudo essa bosta. Mano, né? Fudeu tudo os chocolate, mano. Além de ter fudido com o chocolate, ele ainda apanhou de segurança, velho. Noite valeu. Roubando chocolate. Nossa, se fazia puta, pagar, véio, o chocolate ainda. Mas, mano, isso daí não dá pra ter ódio. Mano, irrita, cara. Ódio irrita. De pessoas que roubam o mercado da... Na moral, você vê isso todo dia, irrita, cara. Você ia dar risada, mano, sei lá. Mano, é porque assim, o cara vai lá e rouba, sei lá, um pacote de miojo pra ele comer, beleza. É, isso aí. Agora é... o cara vai enfiar 10 chocolates na cueca, roupa. Isso é, fica... isso é sacanagem, meu. Caralho, é mano. Puta. Não, isso é não. E, tipo, às vezes você tá lá abastecendo, vem as pessoas destruir o seu serviço, que você tá lá concentrado, você fica, filho da puta, morre, morre, morre, morre, desgraçado. Do tipo, filho você da tá puta. Lá repondo na gôndola e você coloca na gôndola, o cara filho vai da puta tirando. Pega da gôndola. É. E já sempre teve. Fica uma bosta porque você nunca consegue terminar, tá ligado? Manja, que o manja aquelas montanhas que faz de lata, dessas coisas. É, isso tem o filho da puta pegou de baixo? Tem. Já fudeu tudo? Mano, tem lata de sardinha principalmente, mano. Os filhos da puta não conseguem entender que você pega a de cima. Eles catam do meio, puxa e cai todos. Eles ficam que brincando naquele jogo, velho. Lá. É Jenga. Cara, é horrível, cara. É horrível, mano. Pessoa que não tem noção de como tirar as coisas da prateleira não merece viver em sociedade, é um cara. As pessoas que, tipo, às vezes elas nem fazem por maldade, mas elas não entendem que, tipo, tem alguém ali trabalhando pra deixar daquele jeito, saca? Acha que elas não é entendem que tem que agir, né? Que nem gente, é, né? É, é um tipo de... Eu tava no... Essa semana... Ontem de manhã, eu tava lá no Banco do Povo, lá, pra... Ah. Ver as coisas. Vixe, lá. Banco é uma bosta. Eu achei cara. O Samuel e uma penca que foi mandado embora do mercado. Ah, mas é, mano, os caras... Eu escutei a história de um cara lá que ele foi transferido e depois mandado embora porque acharam ele com uma salsicha e com vinagre no estoque, tá ligado? Comendo. Como assim? Salsicha e um vinagre. Tá bebendo vinagre? No vinagre. Pra ficar tipo gosto de conserva. Velho, mano, pega a salsicha picles, que já é a salsicha no vinagre. Porque assim, quando... você pegar um pepino e ficar chuchando o vinagre. Por exemplo, quando sobra alguma coisa da padaria, um salgado, alguma coisa, fecha a loja, você vai lá pro fundo do depósito onde não tem câmera, você come uma coisinha ou outra, mas abrir produto e já vem embalado certinho. E ela, ele falou, vai onde é não foda. Tem câmera. Não, mas é, isso acontece. Eu trabalho numa indústria de alimentos, eu sei que você pode colocar câmera em todos os lugares e o nego vai achar um lugar pra comer. Não, mas no caso do podcast aí, tipo, ah, é coisa que ficou na padaria que sobrou, o nego vai jogar fora depois. Vai jogar fora. Então, ou dependendo de como o caráter é o lugar, eles vão requentar pro dia seguinte. Mas trabalhando em indústria de alimento, cara, é... Uma, lá faz um blocão de goiabada de 7 quilos. Nossa. Filha da puta. Lá também faz goiabadas pequenininhas de 30 gramas, embaladas individualmente. Filha da puta me pegou um desse blocão, abriu e deu uma dentada e jogou num canto, cara. Que arrombado. Não, é sacanagem. Isso dá um ódio, velho, porque... Sabe, você quer comer, você vai comer alguma coisa, beleza. Mas isso não era fome, isso é sacanagem, é cara. Caralho, é filho da puta. Caralho, só pega um pequenininho, né? É, esconde, não. Vai lá e rouba um sachêzinho desse goiabada, come ele, mano. Feliz. É o tamanho de uma mordida mesmo. É. Cara, qual foi a pior merda que você viu no mercado já? Mano, vamos ver aqui. Uma vez... Mas deu ódio, pior cara, merda. Uma vez, mano, a gente tinha acabado de fazer a abertura da loja, que você arruma tudo, deixa a loja impecável pra abrir, assim, pá, foi um dia que eu tive que ir de manhã. Tipo, começo do festa na salsicha, né? É, tipo, tudo lindão lá, tudo arrumadinho, aí chegou uma mãe e uma criança pequena, e aquela criança era o demônio, chegou mano. Chegou uma mãe... Com não, a criança primeiro, nos braços. Criança, primeiro de puta. Tudo, cara. Quem leva criança pequena no mercado tá muito errado. Pra caralho, mano, pra caralho. A criança saía passando a mão assim, derrubando os bagulhos. Fora quando a criança não fica, ah, mãe, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. É, daí tipo, a mulher tava com o carrinho de compra cheio, a criança correndo com o carrinho, capotou aquela merda daquele carrinho, cara. Caiu tudo pro chão, eu fiquei puta que pariu, mano. Alguém quebrou coisa. Quebrou o vidro de... Eu fico de... puto quando ele coloca o cigarro nessa posição que ele tá colocando, fumaça vem tudo na minha cara. Quebrou vidro de palmito, amassou lata. Nossa, fiz um regaço. Óbvio, cara, que vocês cobraram tudo da mãe. É lógico, mas, cara. Nossa, que ódio desse. Não, mano. Sério, eu peguei muito não, ódio. Não, eles tiveram pessoa. Que pagar uma criança nova. Ó, de você ainda que tá é repositor, né? Você não tem tanto contato com o cliente. Ah, cara, e caixa, quando chegou... Eu, caixa passa ódio pra caralho. Nossa, eu era garçom, cara. Eu era um bêbado. É uma era bosta, né? Na época que eu era garçom, você não tem ideia o que é passar ódio, porque, tipo assim, ódio era o nível mais baixo que você podia chegar de estresse naquele lugar. Porque, tipo, as pessoas, elas não entendiam que você tinha, tipo, mais 5, 6 mesas pra atender. Elas falavam assim, só não, dela. Eu vou pedir uma pizza. Aí você chegava, ah, qual pizza você vai querer? Pera aí que eu tô escolhendo. Ah, mas vai tomar no cu, cara. Cara, eu fui garçom por 2 anos e meio, quase 3. E eu não tenho lembranças de ódio de clientes, sabe? Nossa, eu tenho. Muito. Eu sempre tive muito jogo de cintura. Até os clientes chatos, tá ligado? Eu tinha ódio de cliente que, por exemplo, a gente... Vamos supor, sem movimento. Com movimento a gente ficava até 6 horas da manhã. Era no antigo Arapuca que eu trabalhava. Uhum. Era uma delícia. A melhor coisa de matão que já teve aqui. Mas... Yeah. Ah, velho, era gostoso pra mas caralho. Mas melhor... Eu fui mal atendido pra caralho nessa porra. Melhor é muito, né? Continua. Mas enfim. Porra, você trabalhar no melhor, mais foda. Não. Não, porque eu trabalhava lá. Que tem que você dó. Já não é eu o melhor. Eu falo que é o melhor porque a comida de lá era incrível. É tipo a gente a galera é o era melhor da hora. Podcast. Não, Nerdcast é o melhor podcast. Porque tem eu. A gente tem você, então não é o melhor. Não, o melhor entendi. É o Decreto. Mas vocês tiveram um tempo aí pra tentar crescer assim. Não, mas vai aí, Então, e eu tinha áudio, por exemplo, não tinha... Não tinha movimento, a gente fechava 3 horas da manhã. Aí tinha aquela burguesia de uma mesa que tava 3 horas, a gente já tava fechando, pedia um baldinho com 6, tá ligado? Nossa. É só chegar, velho, tamo fechando, cara. Não, então. Não, mas não o Paulinho era muito gente boa. Não tem 10 gente boa, cara. Não, mas uma coisa que eu tinha muita raiva. Gente boa é estuprada pela sociedade. Não no sentido literal, gente. Cara, não, tipo, lá o cara, meu chefe, ele era muito, tipo, você tem gente, cliente, você tem que atender, não importa que hora seja. Teve um dia que a gente tava lavando. É tipo, as cadeiras, não tinha tirado a soalha, mas a cadeira tava em cima da mesa. A gente tava lavando, tinha fechado. Tinha sido uma quinta-feira, tinha fechado umas 11h30, já tava acabando. Chegou uma mulher batendo o vidro, tuc, tuc, tuc. Tão aberto? Não, mas aí você tem que responder. E ela não. Falou, tá. E o cara, a mulher entrou, a gente abaixou uma cadeira, puxou uns rodinhos e ela comeu. Teve que refazer todas as coisas da cozinha e fez pizza só pra ela. Não, aí é só falar não, cara. Pô, aí tem, é foda, tem que ter cara. Bom senso também, porque é um estabelecimento que fica aberto até muito mais tarde por causa de uma mesa, tá perdendo dinheiro pra caralho. Sim. Uhum. Então, tipo, você tem que ter uma regra, mais ou menos, tem 6 mesas, mantém aberto. Tem menos do que 6? Ó, gente, vocês vão pedir mais alguma coisa porque a gente já vai fechar. Não, mas por exemplo, o tamanho da pizzaria que o João tá falando, 6 mesas... É pouco? Não, no caso dele, eu tô falando tipo Arapuca, que era só bebida e petisco. Ah, não, mas... Agora, uma pizzaria que você tem que ligar um forno a lenha e esquentar essa merda, porra, tem que ter 10 mesas pra compensar, talvez, e muita gente comendo. Sim. Que nem no mercado, mano. Falta 2 minutos pra fechar a porta e o mercado fechar, chega a gente pra fazer despesa. Eu não posso falar, não. Cara, despesa você quer morrer. Não, mas eu já fui no mercado quando tava fechando. Nego chega a Indiana Jones, né? A festa tá fechando, eles passam por baixo escorregando. Não, tipo, se for comprar uma coisinha ou outra... Ah, vai tomar no cu, nem foi tão engraçado assim. Foi legal imaginar assim. A situação. Tipo... Você vai comprar 2 coisinhas ali e pá, esqueci de comprar um leite pra amanhã cedo, uma coisa de boa. Esqueci de comprar um chupeta pra criança. É, mas você chega lá com um carrinho e fica lá 40 minutos depois que o mercado fechou e todo mundo querendo ir embora, olhando pra cara do lazareto. E ele tipo, ó, fazendo compra, você... Cara, não, você numa situação que ele dessa, morra, cara. Uma situação dessa, eu só aceito se o cara passar no caixa... com um pepino, um pacote de camisinha e um vidro de KY. Aí não, ele pode passar. Não, mas ó, nesse momento você deve chamar o super-herói, o super-homem do Palomar. Sim, nossa. Tem que chamar ele porque senão não resolve. Ele bate na mulher. É sim, batia, né? Não, é simplesmente você falar. Você não sabia? Não. O super-homem do Palomar, ele batia na mulher é dele. É verdade. Por isso que ela terminou puta com ele. Merda, mano. É simples, uma regra simples. Você viu que as portas do estabelecimento estão começando a fechar, não entra. Não entra, por favor, você cara. Teve o dia inteiro pra ir na porra do mercado, filha da é puta. Foda, porra, a não. Gente é assim, realmente. Quando a gente vai pra algum lugar e, tipo, tá fechando o bagulho, a gente já considera se fechado. Sente mal, né? Exato. Sim. Só que aí tem aqueles lugares, tipo, é um sábado, o lugar serve bebida e petisco. Você chega, senta, às 11h30 o cara fala, então, a gente tá fechando. Aí é sacanagem. 11h30? E sabe, o lugar cheio. E aí o nego fala, ah, então, não estamos mais fazendo porção nem nada, só trazendo bebida porque estamos fechando. Aí é sacanagem. Não era assim, não. Falta de planejamento do lugar mesmo. Não, né? É principalmente Araraquara. Eu ia sair, nossa, na época que eu namorava. Ah, vamos tomar alguma coisa e tal. Passava em Matão, não achava nada. Você ia tomando um curso. É, ia em Araraquara pensando, porra, lá é maior, vai ter mais coisa. Chega lá, tudo fechando, às 11h30 de um caralho, sábado. É, isso mesmo. É, dá raiva, velho. Que horrível. É, falta de planejamento de lugar, né? O lugar que você, o Rafa fala assim, ah, as coisas não tem planejamento pra abrir, fica zoado assim. Não é verdade. Eu lembro na Arapuca, dava 00h, 1h assim, a cozinha, tipo, tinha a banquetinha lá do churrasqueiro, que era virando o balcão, que era só acesso de funcionário mesmo. Eu ia falar no microfone, eu tô melhor, falando no mas microfone. Espera, porra, tá muito mais baixo do que você tava então, falando. Então tá, vamos aqui. Lá. Aí eles faziam, tipo, o triplo de uma porção de fritas com queijos e bacon pra gente beliscar lá, tá ligado? Aí o Paulinho liberava, ah, pega chope aí pra vocês, pega... Nossa, mano, era da hora. Aqui, ó, cheiro a carreira, né? O que me dava não, raiva é que isso na era pizzaria, no andar de cima, só. Na pizzaria que eu trabalhava... Eu sei que ele... No andar de cima, só. Lá não podia. Pra tem que ser no andar de cima. Eu sei que... Não, o que me dá raiva é patrão mesquinho, cara. Porque eu trabalhava na pizzaria e o cara era mesquinho de um nível absurdo. Nossa. Mas, tipo, no naipe, assim, a gente entrava às 4h30... Pra sair de sábado, duas horas da manhã. Já cheguei a sair 3 horas da manhã lá da pizzaria. Isso é normal, só que lá era pizzaria, sim, tá ligado? Negócio de jantar. Aí, você não podia comer nada durante o expediente nenhum. Tipo, aí você podia até 5 horas, você podia comprar uma pizza, alguma coisa comprar. Pra você... É, comprar. É. Pra você comer lá. E depois disso, você não podia comer mais nada. Não comer mais nada, tipo, dele, se ele vê você comendo, ele manda você jogar no lixo. negócio. Ele pega, não deixava a gente pegar a pizza, em vez disso ele jogava no lixo. A gente não podia nem guardar pra quando acabasse o expediente. É numa caralho. Dessa que você enfiou a pizza no bolso e foi comer no banheiro? Era literalmente isso, por causa que o bagulho era foda. Eu, por causa que de sábado, assim, eu ficava correndo pra todo lado. Você cansa, você fica com fome, tá ligado? Sim, eu jogava a pizza, o cara ia jogar fora. Eu pegava, metia no bolso e no banheiro comer, caralho. Tá certo. Tá certíssimo. Lá, ouvintes, quando vocês forem na pizzaria, fica ligado no bolso dos clientes. Se estiver ficando transparente, o lugar não é muito bom de você ir, não. Exatamente. Não alimentem lugares que o patrão é filha da puta. Não alimentem os garçons, tá ligado? Lá no Arapuca, quando final de semana, quando assim, tipo, lotava e dava assim, tipo, o giro de caixa muito alto pra ele, ele perguntava assim pra mim, pro César e tal, e aí, fechou? Vocês vão ficar aí? Vamos, tal. Ele pegava uma caixa de cerveja, chopp, uísque. Porra, mas você não tá falando lá, de coisa tá que deve ser puto, filha da puta. Você tá eu sou uma pessoa paz. Assim, todo mundo falando, não, porque eu teve situação foda no trampo, não sei o quê. Ah, então no meu trampo também, eu sentava e ele dava cerveja pra gente. Tomava um gorô. Cara, você tá tendo recordações felizes. A felicidade é uma mentira, cara. Cara, a tua felicidade você pode enfiar no seu cu, porque hoje não é lugar pra isso aqui, cara. Aqui ou você tem ódio ou você vai embora. Tua felicidade acabou depois que o resultado dele. DNA deu positivo. É. Não, mentira, não foi assim. Não foi assim, não. Mas a única coisa que me dá ódio mesmo é a mãe da Serena. Isso me dá ódio. Peraí. Você quer falar sobre isso aqui? O quê? Isso pode ser usado contra você no tribunal. Não, eu não vou falar nada, não. Justamente por isso. Fred, só esse te dava ódio? Dá até hoje. Qual delas? Peraí, aí é isso do que você tá falando? Sua, não. A mãe da Serena, não. Não, vamos contar de hoje pra trás, né, filha da puta? É, de hoje pra trás. A última ex? É. Só um pouco, porque ela precisava de muita atenção. Dá ódio. Ela precisava de muita atenção, eu não podia dar. Muita atenção e cocaína, né? A última. Não, a penúltima, porra. A M? É. Tá. Tô listando aqui. Dava muito também, porque ela é muito esbocada. Não, ainda não. Ele é muito desbocado, a gente manda ele tomar no cu, fala pra ele, sei lá, chupar um mendigo. Não, mas é diferente tá vocês que são meus amigos do que minha namorada. Imagina também... sua namorada virar pra você e falar, ah, vai chupar um mendigo. Pô, não, aí eu ia dar risada. É que o nosso vai chupar um mendigo é construtivo, é né? Com amor, né? Tem um fundo, assim, pra ele aprender alguma coisa. É, dá até vontade mesmo chupar um mendigo, é vocês um falando. Cautionary tale, sabe? Se você não chupar um mendigo, você vai passar por maus bocados na sua vida. Isso, isso. Dava também. Caralho. Aí você percebe uma coisa, o problema, na verdade, sou é eu, você. Exatamente. Porque se todas te dão ódio, quer dizer que você sente ódio com qualquer uma. Olha, sim, eu devo dizer aqui que o Suede, ele não pode ter relacionamento. Eu não posso. Não. Porque quando ele tem relacionamento, tudo dá errado. Sim. Tudo então, dá errado. Pode meditar todos. Bastante, Suede. Eu vou meditar. Medita, Suede, medita. Medita com a esquerda, medita com a direita. Gente, senta em cima da mão antes de meditar. Só pra deixar claro, eles mandaram mensagem no grupo da diretoria que ia estar 8h30. Era 7h37. Eu falei, beleza. Eu vou estar meditando. Qualquer coisa é só bater na porta, na janela. Ouvintes, quem daqui medita, velho? Ninguém medita. Ninguém medita na vida. A desculpa de eu vou meditar é do tipo, não me enche o saco porque eu vou fazer alguma coisa. Se você falasse, ah, vou estar tocando meu tonhonhon, é beleza. Se você falasse, ah, vou estar tocando uma ocarina que eu ganhei de presente e tal, mas já deve ter quebrado, beleza. Não, tá ali. Mas, mano, meditar, mentira, cara. Mentira. Não é mentira, eu juro pra vocês. É mentira, cara. Mas... é mentira. Uma coisa me estressa é mentira desse tipo. Você pode se abrir com não a é gente. Não é mentira, velho. Você pode falar, então, dá um tempo aqui na gravação, vou lá bater uma e já volto. Não tem problema. Pra quê? Depois você chega falando, nossa, João, pensei em você. Não tem problema. Você tem que parar com esse pensamento conservador, e porque punheta é saudável. Mas eu não tô falando que pode eu bater punheta. Punheta, cara. Eu só tô falando que quando eu disse que eu ia meditar, eu ia meditar. O que eu tenho ódio é do Suede fascista. Conservador. Caralho. Eu acho que o Suede devia subir na goiabeira. É. Devia. Sim, vai que ele encontra Jesus. Exatamente. Entendi. Ele tá por você fora. É formado em que, Suede? Em educação. Mas pela Bíblia? Em arte e educação. É formado pela Bíblia. Pela Bíblia? Eu sou formado pela Bíblia. Sei lá pelo que eu sou formado pela Bíblia. Porra, eu sou formado... blasfêmia. Não, sei. Eu sou formado pela Bíblia em direito... satanismo inverso. Direito e sei lá, tricô. Ah, entendi. Fazer ok, e qual que era o tema mesmo? Ódio. Então ódio. Vamos pro ódio. Damares é uma coisa que me dá ódio. Pra caralho. Ela, porra, como que uma pessoa chega no nível... escroto de falar que os holandeses masturbam seus bebês e estimulam sexualmente suas meninas para que quando elas crescerem elas possam sentir prazer. Como que uma porra fala isso, gente? Como que uma filha da puta dessa, tipo, ela tem um grupo de apoio a pessoas que não querem mais ser gays, né? E como que uma pessoa dessa, tipo, ela representa direitos humanos, cara? Cara, tudo que é humano tá na Bíblia, velho. O que não tá, não é humano, cara. Então tá, vai seguir a Bíblia? Você cortou o cabelo na sua vida? Você vai pra porra do inferno. Eu vou, mano. Véio, eu já cortei o suede também. Você faz a barba? Você vai pra porra do inferno. Vão todo mundo pro inferno. Tomar no cu, velho. Você usa tecidos diferentes? Eu uso vários. Você faz anal técnico? Sabe uma coisa? Você come carne de porco. Sabe uma coisa? Não, vou falar uma coisa séria. Sabe uma coisa que me deixa puto? Ah. Tá acontecendo uma parada aí no YouTube? Quem conhece aquele canal Ignorante? Não sei qual que é. É um cara que faz reacts e tal. O cara começou o canal porque ele tinha depressão. Ele é direitista pra cacete. E ele tentou suicídio há 2 dias atrás. 2, 3 dias atrás. In 4 dias, talvez. Ninguém sabe. Não. Não, ele gravou um vídeo falando: ah, gente, então eu vou parar um tempo de fazer vídeo porque eu não tô mais aguentando a pressão. Meio que se abrindo mesmo assim. E daí ele soltou esse vídeo e depois, de repente, do nada, o Nando Moura solta um vídeo falando que o cara tentou suicídio. E que ele é um bosta e não sei o que, né? Não, ele não falou nem que é um bosta, mas falou: cara, você precisa procurar Jesus. O cara é ateu. Puta merda, não, mano. Isso me dá ódio do tipo: ai, depressão é uma bostinha, assim, não sei o que, e vai. Nossa, na igreja que passa. Não, eu tenho ódio porque ele falou o seguinte: olha, cara, você pode ter amigos, você pode ter os melhores médicos, os melhores remédios, mas se você não tiver Deus... Ele soltou uma dessa, cara. Puta que Eu posso pariu, falar de Deus aqui? Pode, claro. Ok, esse Deus filha da puta do Nando Moura tá na cabeça do meu pau. Porque vai... Porque, sinceramente, cara, se você precisa se apoiar em Deus pra qualquer coisa, é aquilo que o Neil deGrasse Tyson fala, assim, que chegaram pra ele e perguntaram... Não foi o Neil deGrasse Tyson, foi o Penn Jillette, do Penn & Teller. Sim. Chegaram pra ele e falaram: ah, você como ateu, que te impede de estuprar e assassinar? Ele falou: não, nada me impede. Eu estupro e eu assassino quanto eu quiser. E o quanto eu quero estuprar e assassinar é zero. Porque... Exatamente. E me deixa muito assustado se vocês precisam de um amigo imaginário pra te impedir de fazer isso. Exatamente. E sabe, a mesma coisa na questão da depressão. Velho, ninguém precisa necessariamente de Deus. Muita gente realmente se salva dessas coisas por causa de se apegar à religião. Mas quem não tem como você chegar... Ô, Suede... Deus é legal, acredita nele aí. Não é uma fórmula, né? Merda, velho. Não é uma fórmula, não é tipo a solução pra todos os problemas. Por que você não me disse antes? É do tipo: oh, cara, pra você se curar dos seus problemas, você tem que acreditar que dinossauros existem. Você, puta merda, resolveu meu problema. Eu acredito. É que tá, beleza. Ah, mas tem gente que se cura com Deus. Beleza, ok, tem gente que se cura com Deus. Mas isso não é uma fórmula mágica. E principalmente não vai ser uma fórmula mágica pra um ateu. Pra quem não acredita, não, também. Você não tem como chegar em alguém e falar: acredita aí, ele, ok. Eu só sei que o Nando Moura começa o vídeo falando: ah, porque o Guilherme do canal é ignorante, bababá, tentou suicídio, ele sofre de depressão há um tempo e tal. Mas a depressão dele não é igual a depressão do PC Siqueira, que sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Não, uma que coisa que me deixa puto do Nando Moura. Uma coisa que me deixa puto do Nando Moura é que uma vez ele fez um vídeo sobre depressão quando o Chester Bennington se matou. Eu não vi. Ele começou a falar lá: não, porque depressão é um negócio complicado, não sei o quê. Que eu até conversei com o PC Siqueira e falei: você precisa se abrir pra Deus pra tratar isso. Sabe, do tipo, como se ele se preocupasse com o PC Siqueira, sendo que um dia antes ele soltou um vídeo zoando com a depressão do cara, sabe? Sim, e tipo assim, tipo, você precisa procurar Deus. É outro cara que não acredita em Deus, caralho. É, sabe, você querer fazer um vídeo assim do tipo: não. Ele, nesse vídeo, obviamente, ele tá criticando os meios do cara, assim, tipo, de procurar um jeito de curar a sua depressão. E, velho, fica na sua, cara. Se ele precisa de ajuda, ele vai atrás de um médico. Então, no caso do ignorante, ele não falou nada. Ele realmente declarou apoio, só que o vídeo tem, tipo, 20 minutos e 15 minutos ele falando pro cara procurar Deus. No caso desse, cala a boca, sabe? É, porra, não, você tem que fazer um vídeo de 15 minutos falando: você tem que ir no médico pra ver um tratamento e explicando por que que não é ruim o cara buscar um médico. Isso é uma coisa que me deixa puto pra caraca. E outra coisa que me deixa puto também, por exemplo, quem tem crise de ansiedade é nós todos aqui, eu acho. E a outra pessoa vira pra você e fala: não, mas eu também sou ansioso. Que bom, cara. Pô, legal, hein? Cara? Tipo, vou viajar amanhã, tô ansioso. É, legal. Vou fazer legal, um ansiosos anônimos sabe, aqui, galera. O único jeito que eu aceito que alguém chega, eu falo, pô, tenho depressão. Se o nego chegar e falar, cara, eu também tenho. O único jeito que eu aceito ele falar alguma coisa do tipo, é do tipo, completar depois falando, velho, eu também tenho. E eu vou em tal médico, que ele é bom, sabe? É, eu vou, eu faço tal coisa que me ajuda, tenta às vezes funcionar pra você. Sem ser comer um chocolate. É, né? sem ser. Já me falaram, ah, come um bolo de chocolate aí que você vai ficar melhor. Não, ficar mas show, assim. É... Eu não. Nossa. Esse argumento do médico eu não sei, porque acho que a pessoa tem que fazer alguma coisa, independente se for procurar médico ou não. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar alguma então, ajuda especializada. Gente não vai por causa daquele preconceito que a gente já debateu no podcast de depressão. Que meio que já, de preferência, já tá assumindo. E pelo que eu tenho visto, já tá assumindo esse preconceito que o pessoal tá indo mais mas atrás. Mas sempre existe. Só que agora a moda é a ansiedade não ser uma doença, né, cara? Porque cê substituíram. Tá não, o que eu sei. Conforme eles foram assumindo que depressão é uma doença, a ansiedade a tratar os transtornos de ansiedade como uma doença é muito mais recente do que tratar a depressão como uma doença. Então, o preconceito tá em cima da ansiedade. Na verdade, ansiedade. Não. Ao contrário, que eu saiba. Porque a depressão, até hoje, muita gente considera a ansiedade mais uma doença mesmo. Até o pessoal que tem mais preconceituoso. Pelo que eu vejo, é. Principalmente porque tem vários tratamentos que o pessoal recomenda mesmo pra ansiedade. Agora, a depressão, a maior parte do povo fala que é frescura. Ansiedade é mais antigo. Nos anos 50, eles receitavam 3 cigarros por dia pra quem tinha sofrido de ansiedade. Ai, agora, depressão... Ele tá repetindo o que ele falou naquele vídeo dele, porque ele não sabe... Não saiu ainda. Hein? Ok. E ele falou isso no outro cast. Mas isso é real. Agora, depressão sempre foi um negócio ou falta de Deus ou frescura. É. Mas é tipo assim, vocês falam assim de me mexer, mas só que meio que às vezes eu tô mexendo assim por causa de transtorno de ansiedade que eu tenho. Agora eu tô bem melhor por causa dos remédios não, que eu tô tomando. Não, você é um filho da puta. Cara, não é, cara. Eu já te falei, cara. É inconsciente. Eu não penso, eu não olho pra coisa mas e pego. Mas parece que não pensa, dá sabe vontade. Por quê? Sabe por que parece que pensa? Porque quando dá o rec que você começa, viado. É verdade, antes você fica quietinho. Não, porque assim, antes de dar o rec eu tô conversando com vocês. Quando tá gravando... Mas aqui você tá conversando com a gente, mas viado. Mas não a todo momento. E, por exemplo, assim, quando vocês estão a gente não tá gravando, você tá conversando com o Suede, com o Pedro, eu tô conversando com o podcast, eu converso com o Suede, eu tô fazendo alguma coisa. Quando eu tô parado sem fazer nada, que eu não consigo, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, lá, não é intenção. Tá fica rodando que... alguma coisa na mão. Ele tá falando que tem ansiedade, mas na real é frescurinha. Arranja um fidget spinner, assim você não fica mexendo nas coisas da mesa. Não, mas o problema é que eu tô tomando remédio. O João, ele tende a mexer em coisas que ou vai bater na mesa ou vai fazer barulho. É, pega o dedo e enfia no... Exato, no cu e fica mexendo assim, não vai fazer barulho, a não ser que você conheça o Jaime. E a gente não tá falando que todo mundo tem que ser assim, viu, gente? É no caso do João que ele sabe que começou a gravar, ele não pode fazer barulho. Desculpa, se você tá mexendo na tampa aí, não tá atrapalhando ninguém. É isso aí. Tá vendo? Vamos dar um pause aqui rapidão, porque o Suede tem que pegar água pra gente. Olha, agora um ódio incomum entre as pessoas é essa porra desse calor que faz a gente parar de gravar o podcast pra pegar uma água e refrescar, que faz a gente, sei lá, não gravar lá no estúdio porque ainda não tem ar-condicionado, porque porra, hoje a gente tá sofrendo fora do estúdio. Terrível, caralho. Imagina se estivesse lá. Mas tipo, uma coisa que eu quero trazer, a rodinha do Suede. Traga minha roda, são Tani. São pessoas... que gostam do calor. Essas e pessoas que não são confiáveis. De sol pra caralho. Ah, não, mas se são fudeu. Pessoas então, idiotas. O que eu ia falar, em defesa dessa pessoa, tipo assim, você pode gostar do verão. É uma, tipo assim, pra você querer fazer alguma coisa, um esporte é mais legal. Só que essa temperatura... Que esporte que é mais legal fazer no verão, cara? Sei lá, tem gente que gosta. Natação? Não, tem só. Gente... Pra caralho, eu gosto de natação. Não, tem sim, gente que gosta outros, do verão, tudo sabe? Tudo é melhor no inverno, cara. É... Não, tem gente que gosta dessa temperatura, dessa disposição. Essas são pessoas assim, de má índole. Gosta de usar roupa mais curta. Cara, outono é o melhor época pra fazer esporte, velho. Porque não é nem frio e não, nem calor. Pra mim, na minha opinião, falar. O calor tem que ter um limite. Tem que chegar e falar, ó, pessoal que não acredita em aquecimento global, vamos botar um termostato nessa porra, então, dessa terra plana. Vamos deixar essa merda com o máximo de 28. Porque, caralho, tá foda pra cacete. Eu tô aqui suando pelos braços. Não, aquecimento global é simples. Venha pra Matão, que não acredito. Cara. Então, não, cara. Não, mas aquecimento global é mentira, porque em Chicago tá fazendo menos 40. Eu tava lá no Pedrão hoje, lá no meu mestre. Aí eu liguei a torneira pra fazer café. E eu juro pra você que eu acho que dava pra coar o café naquela água que saiu da torneira. Não, mano. Mas tava mesmo, um negócio cara. Inacreditável, mano, mas hoje, inacreditável. Hoje você toma banho com o chuveiro desligado e tá quente pra caralho. Tá quente. Eu ligo o chuveiro pra esfriar a água. Porque tá foda, realmente. Assim, principalmente se você começa a tomar banho no começo da noite, que é assim que termina de aquecer tudo que tem que aquecer. Velho, a água sai quente pra caralho do chuveiro. Isso é uma bosta. Não, eu tô tomando banho todo dia, tipo, meia-noite, que é a hora que já começa a ficar mais friazinha a água. Porque não dá, velho. Cara, esse dia eu quase desmaiei no serviço de tanto calor. Porque assim, no depósito tem dois andares. Tem o andar de baixo, que é meio fresquinho assim. E tem o andar de cima, que é um feito tablado de madeira. E é pertíssimo da telha, que é de zinco, cara. Você sobe lá. É um forno pra caralho. Cara, você sobe lá pra pegar as coisas pra fazer a carga, meu. Você quer morrer. Você começa a transpirar, perder toda a água do seu corpo, velho. Já começa a ouvir os gritos de aflição. Cara, é horrível. Eu já tive que ir no cartório lá, era claro. Pra reconhecer firma. Nossa. E, mano, eu fiz uma tatuagem ontem, tá ligado? Eu vi a tatuagem. E eu tô de bermuda. E o sol era das 2 horas da tarde. Caralho. Não, tipo, bacana é, eu hoje, também mano. Fiz a tatuagem ontem e eu tive que trabalhar de calça jeans. Não, essa é o fato. Tá cozinhando a tatuagem. Mano, o sol bateu direto. É uma delícia. Fora que soa pra caralho, né? É, eu, tipo, eu hoje indo buscar meu RG no correio, que não tava em casa. Aí quando entregaram, eu tive que ir lá buscar. Era 2 horas da tarde, cara, andando. Tipo assim, cara, era inacreditável, velho. Inacreditável. Tipo, eu desviava mó caminhão só pra passar na sombra, porque passar no sol tava foda. Mas o Pedro falou um negócio que me puxou, outro negócio que eu tenho muito ódio. É gente que faz teoria da conspiração pra desmerecer fatos. Como, por exemplo, o aquecimento global não existe. Mano, a Terra plana. Vocês viram Nossa o vídeo senhora. Do Cid, do Não Salvo? Do terraplanista. O terraplanista, mano. Nossa. É tão maravilhoso. É lindo aquele vídeo. É novo isso aí? Não, é antigaço, Ah, então acho que eu vi. Mas é muito bom aquilo lá, cara. É. Cara, e teve um terraplanista que ele se lançou com um foguete, ele não conseguiu provar nada, a única coisa que ele ganhou foi uma internação no hospital porque ele quebrou as duas pernas. Nossa, não, mas também... Parabéns. E ainda caseiro, bem, né? Porque, primeiro, foi um americano que fez isso, obviamente, tem conspiracionista pra caralho. E lá nos Estados Unidos, a coisa que você mais tem que fazer é rezar pra não precisar de uma viagem de ambulância, porque os caras cobram caro pra caralho. Sim. E qualquer procedimento médico é extremamente caro. Então o otário pagou pela sua ignorância com muito dinheiro. Tem um rato passando ali. Um rato? Achei que era uma barata. É um ratão. Achei que era um sapo. Caralho. Direto tem sapo. Peraí, deixa eu fechar minha mochila pra ela não entrar nela. Tá. Mas aí, continuando, né, nesse negócio de teoria da conspiração, é a galera das vacinas, velho. Nossa, que ódio eu tenho da galera das vacinas, mano. Falando que vacina dá autismo e que não é legal vacinar seus filhos. Nossa. Mano, vai todo mundo tomar no cu. Cara, se fosse prejudicar só as pessoas que não são vacinadas, eu era totalmente a favor, que é seleção natural. O problema é que fode quem não é, quem é vacinado também. É por causa que as pessoas ao redor, tipo, se você contrair uma doença, ela pode ser contagiosa e você vai contaminar os outros que não seguem os mesmos indícios idiotas de seus. O cara tá procurando rato aqui agora, cara. Mano, ratos são simpáticos, né? Ratinhos dá pra ter ódio. Porque, tipo, teve um dia que apareceu um rato em casa, eu fui no banheiro, abri a porta, o ratinho saiu, parece que ele olhou pra mim. Como, tipo, oi, e fui embora. Quando isso? Ah, faz um tempo já. Tipo, pô, a velha tava viva ainda. A última vez que eu vi rato em casa, também. Assim, tipo, tava todo mundo na cozinha, aí eu senti alguma coisa bater no meu pé, eu olhei pra baixo, ele tava no pé da nossa cunhada. Eu falei, rato. Aí ela, o quê? Olha pra baixo, aí ela vê um puta de um rato, assim, tinha o tamanho do meu antebraço. Caralho, mano. Nossa, vocês arranjaram um cachorrinho, tá ligado? Cara, não, mas que... o que eu vi era tipo um topodígio, assim. Camundongozinho. É, ele deu aquela olhadinha, tipo, oi moço, tchau. Eles são simpáticos, bem diferente das baratas. As baratas me dão ódio. O único problema é que eles transmitem peste negra, né? Mas esse tudo é bem. Um grande problema do calor também. Calor atrai barata pra bosta, que atrai rato, que atrai escorpião. E pior é que depois que começaram a detetizar a linha do trem, não sei por que foram detetizar a linha do trem. Começou a vir, descer pra esses bairros aqui, barata, rato, um monte de coisa. É, ele falou de um jeito como se, tipo, fosse, sei lá, manja o Senhor dos Anéis, na hora que tá indo aqueles dois exércitos, um de frente pro outro. O Álvaro me mandou um vídeo. É isso que eu ia falar. Ele tava com uma montanha de barata morta na casa dele. É isso mesmo que aconteceu, Tani. É isso mesmo que aconteceu. E você viu em casa esses dias lá que passou veneno embaixo da pia, a quantidade que apareceu. Tá foda, velho. Matão tá foda. Matão é uma bosta, o pior lugar pra ser quente porque tem barata pra caralho nessa cidade. Ai. Foda, mano. É. Nojo. Alguém mais tem algum ódio pra expressar? Eu acho que por hoje eu já finalizo com as baratas mesmo. Então, a gente queria agradecer aos parceiros aí. Estalagem Nerd, MesaCast, Zoneando. Mandar todos tomar no cu, porque é um podcast de ódio, não um podcast de coisa fofa, né? É. Então não tem tudo. Eu detesto vocês, eu detesto amar vocês. Ó, e aí eu não vou nem pedir pra você fazer o favor. Eu tô mandando você que tá ouvindo ir lá dar 5 estrelinhas pra gente. Se não, se porra, não, eu vou dar 1 estrelinha só, não gosto dessa porra, a gente pega essa estrela e enfia no seu cu, tem que ou dar melhor 5. Que estrelinha, pega essa porra desse Spotify aí e manda pra merda do seu amigo, aquele otário. Exatamente. Apresenta essa porra pra ele, filha da puta. Compartilha na porra do seu Facebook com a merda da sua família. Ou aquele otaku, né, caralho. Que é tipo Ok. Não, e financia a gente na porra do PicPay, senão essa merda acaba, dinheiro, caralho. Você não quer que a gente morre? Então bota 750 mil lá, caralho. É, porra, pelo menos assim a gente mata o suede, consegue ar-condicionado. Nossa, duas coisas boas. Consegue uma só, refrigerada, né? Pra caralho, nossa, trabalhar dentro de um container de refrigeração. Lindo, lindo. Um freezer gigante. E o que mais? Tem mais algum recado pra passar? Acho que é se você quiser mandar e-mail, você pode mandar e-mail. A gente não vai ler. Ao vivo, aqui. Né? Não, a gente não vai ler em lugar nenhum. Não, a gente não vai ler ao vivo aqui no cast, mas a gente vai ler o cast, e-mail. Nem no cast ao vivo, nem no cast gravado. Tá, mas a gente vai ler talvez o e-mail. Talvez a gente nem leia, mas se você quiser perder seu tempo, envia no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br, caralho. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Agora vocês vão tudo tomar no seu cu, tá calor pra caralho, vão se fuder, falou aí. Não. Você esqueceu de uma coisa, seu gordo escroto. Tem um grupo do WhatsApp. Entra lá, vai ter vários spam lá, vários botzinhos. Vocês estão deixando mesmo todo aquela dia porra? Chega bot com putaria. Chegando em 10, a gente vai fazer um sorteio aí de uma balachita. Sorteio de um anão. Todo bot que eu entro, eu mando um oi, princesa. Não, a gente tá deixando. Então, eu mandei um que tá um grande cacetão preto. Mas não responde, né? Porque é bot. Eles respondem meu oi, princesa. Nós também. Somos o único grupo do WhatsApp que é tolerante com qualquer tipo de pessoa, inclusive com os bots. Sim, pra caralho. Então é isso aí. Isso é inclusão de verdade, ok? É isso aí, pô. Então agora pau nos seus cu, entra no grupo do WhatsApp que tá aí nessa bosta dessa postagem. E é nóis, tá quente pra caralho, a gente vai parar de gravar, porque já deu no saco. Cu.